gravei motivos pra beber, mas infelizmente só bastou te perder. Como é que eu vou ligar se o orgulho e o álcool não baixar? Eu tô com o celular cheio de esquema, mas não consigo superar a morena. Do beijo envolvente, nossa trans é diferente. Tudo que envolve a gente mexe com minha mente. Só o dono da ferida sabe a dor que sente. Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando, me julgando por aí, que cara sem noção. Mas quem é que manda na zorra do coração? Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando, me julgando por aí, que cara sem noção. Mas quem é que manda na zorra? Envolvente, nossa trans é diferente. Tudo que envolve a gente mexe com minha mente. Só o dono da vida sabe a dor que sente. Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando, me julgando por aí, que cara sem noção. Mas quem é que manda na zona do coração? Eu tô me julgando por aí, que cara sem noção. Mas quem é que manda na zorra do coração? Não foi fácil tomar essa decisão. Não foi fácil tomar essa decisão.